mãos. Se você não se cuidar, ele vai é te pegar. Os caras do caixão querem ver tu vacilar. Não espirra não, é, não espirra não. Se você não se cuidar, olha os caras do caixão. É, não espirra não, é, não espirra não. Se abraçar e se beijar, não vai ter mais solução. Vou chamar com vocês MC Xande Ciclone 10. Não sei que doença é essa, mas é muita infecção. Eu estava aqui em casa com a dor no meu pulmão. Não sei se é pneumonia ou aquela tal virose. Já morreu pra mais de mil com a Covid-19. E agora o que fazer com essa tal complicação? Compra álcool gel e fique em casa e lave suas mãos. Se você não se cuidar, ele vai é te pegar. Olha os caras do caixão, querem ver.